Podcast Mídia na Bola. Fala aí, galera, ligado no Mídia da Bola. Estamos de volta, vamos gravar hoje o 13º programa. E é 13º, isso, 13º. E para essa 13ª gravação, hoje temos uma participante nova. Hoje a gente tá com o Pedro Luiz, o Fagner Moraes, o Fagner Moraes, o Messias Borges e a nossa novidade, a Mariana Barreto. Começando aí pelo Pedro, fala aí, galera. Boa noite, galera. Bom estar em mais um programa aqui. Para de rir, dá licença, eu quero me apresentar. Vai lá. Eu queria destacar o começo dos campeonatos estaduais. Já estão bombando em muitos estados. Fala, Fagner. Bom dia, boa tarde, boa já noite. Já sei, você participou de todos os podcasts. Me escutando. Eu não ia falar isso, me deixa apresentar. Obrigado. Bom, meu destaque vai para chatice dos campeonatos estaduais que já começaram. Vai ser um saco, 3 meses de partidas inúteis até realmente o que interessa. E no fim, o time pequeno, que é o seu, ganha. Eu não vou comentar nada, enfim. Nossa. E o Internacional já começa o ano bem, perdendo. É o Inter B, mas já começou perdendo no ano. Impressionante. Polêmico. Vai lá, Messias. Boa noite. Mais uma vez estou aqui para participar desse podcast tão polêmico, que é o do Mídia da Bola, com o Pedro, o Fagner, o David e a Mariana, a novidade. Meu destaque de hoje vai para a Premier League, principalmente para o Manchester United, que conseguiu manter sua sequência invicta, mesmo indo até o White Hart Lane para enfrentar o Tottenham, e para o Manchester City, a estreia do Dzeko, que estreou bem, o time ganhou fácil não, o jogo até que foi complicado, mas ganhou jogando bem, principalmente Dzeko. Dzeko e Tevez formando uma bela dupla de ataque já logo na primeira partida juntos. Agora todo mundo em silêncio aí para a apresentação da Mariana Barreto. Boa noite. Peraí. Não, ela está tímida. Pode se apresentar, Mariana. Falando do seu Twitter, seu e-mail, qualquer coisa que você quiser aí. Boa noite. Esse é meu primeiro podcast, ao contrário, entendeu? Do Fábio, que fez os 13 anteriores. Fagner, por favor, com F. Fagner, igual do cantor Raimundo. Fagner, descobriu o Raimundo. Esse cara é mó saldo. Impressionante. Não, deixa ela continuar. E eu não vou destacar nada, entendeu? Porque eu fui chamada às pressas, eu não preparei nada, entendeu? Mas é... está ótimo essa apresentação. Diga seu Twitter, Mariana. Meu Twitter é Mariana. Linda! Link, galera. Mariana. Quando eu fui estrear no podcast do Mídia da Bola, não deixaram espaço pra dizer. Não, mas com licença, tô pra conseguir. Problema seu. Mulher, vai. Quem vai querer te seguir? Só fala besteira no Twitter? Boa. Cara, é boçal, cara. Então, vamos ao que interessa. Poxa, fiquei magoado. Não, a Mariana também interessa, mas agora vamos começar o roteiro, né? Vamos começar o programa falando sobre o Campeonato Paulista, né, galera? Que se iniciou neste fim de semana. Você passa mal? Então... Recapitulando, o Campeonato Paulista se iniciou neste fim de semana. Eu queria saber dessas 10 partidas aí iniciais nessa primeira rodada, qual foi a partida de destaque para vocês? Começando aí pelo Fagner. Na verdade a primeira rodada do Paulistão teve dois destaques, né? Primeiro, a goleada do Santos diante do Linense. O Santos jogou muito bem, pelo menos no... Não morreu como eu esperava no início do segundo tempo, mas tomou um baita sufoco. Rafael pegou um pênalti, muito bem, por sinal. Que a Globo disse que ele gingou, né? É o método Rafael de intimidação. É. Ele intimida os atacantes para pegar os pênaltis. Ele aproveita que o atacante é burro, né? Porque, pelo amor de Deus. E é assim, o Linense tem o Pedrão, um cara experiente, aí vai e coloca um cara completamente inexperiente para bater o pênalti. Pedrão, já tem até nome de craque. Mas é o Pedrão, pô, que jogou no Barueri. Sim, mas já tem nome de craque. Mas o Pedrão não foi tão especulado no Palmeiras ano passado? Pra você ver como o Palmeiras tá ficando pequeno, né? Até ele nem se consegue contratar o Pedrão. E daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Palmeiras, né? Bom, outro destaque também foi o golaço do Roberto Carlos, né? Olímpico, tudo bem que o goleiro deu uma baita vacilada, mas convenhamos, que mérito do Roberto Carlos e que gol. Messias. Golaço. Meu destaque vai para a vitória do São Bernardo. Por ser... Vai. Por 3-1, por 3-1 sobre, em cima do Grêmio Prudente, que no ano passado estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também para a vitória do Oeste por 3-0 sobre o São Caetano. E para a vitória do Mirassol sobre a Ponte Preta por 2-1. Eu acho que o Mirassol tem tudo para ser um dos 8 classificados aí. Você conseguiu fazer toda essa análise com apenas uma rodada? Não, esse é o Chuck Nowitz. Exato. Vamos lá, Pedro, seu destaque. Meu destaque? Eu não me aguento. O destaque é... Eu vou começar falando do Palmeiras, cada vez mais pequeno. O time não consegue nem ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto. Aí vai aquela... Ai, o Botafogo treina 6 meses, o Palmeiras tá treinando há 10 dias. E eu tô cagando pra isso. Ou sem palavrões aí que a gente tem. E outra coisa que você tá uma pessoa muito preconceituosa com os times da novela Ronaldinho, porque você... Já declarou publicamente que gosta de zoar o Flamengo, time da nossa musa Mariana Link. Não, Mariana Barreto, Mariana Link é o Twitter dela, foi mal. Desculpa. Foi mal. Me desculpe, Mariana. Ô, dá pra terminar meu destaque? Não, peraí, deixa eu terminar de falar. E você já amou todo o Grêmio no programa passado, e agora você está falando que o Palmeiras está cada vez mais pequeno. Mais pequeno ainda, cometeu esse erro de português. Mais pequeno. Exatamente, é um time cada vez mais pequeno. Então beleza, agora você pode terminar. Porque o time Palmeiras, ele não merece nem o português correto. O time do Palmeiras é muito melhor que o do Botafogo. É inadmissível que um time, mesmo no primeiro jogo, faça um papelão desse. Nossa! Briga contra o rebaixamento no Paulistão, digo mais. Nossa. Eu coloquei isso no Twitter, do jeito que o Palmeiras está a se bobear, não fica os 8 melhores. Tá muito fraco esse time. Tá muito ruim. É horrível o time do Palmeiras. Mas deu pra perceber nessa primeira rodada que também não tem outros clubes pra tirar a vaga dele. Organizado, porque o time interior tem que falar com sotaque. Não, acho difícil. Eu gostei do Mirassol. Acho difícil o Palmeiras não se classificar, porque são 8 times que passam de fase. Então acho difícil. Acho que o Palmeiras deve classificar assim. E agora, também Mariana. Não. Apesar dos pesares. Mas não vai muito longe. A Mariana Barreto quer falar alguma coisa aí sobre o Paulista? Deixa para os especialistas, entendeu? Elogio meu São Paulo. Boa, cara, tá feio. Oh, obrigado. Eu ia falar bem do Flamengo depois, só pra te agradar também. Não falo mais. Então, galera. Brincadeira. É, realmente. Ah, show. Eu queria falar rapidinho do São Paulo também. Fala. Não vi direito o jogo do São Paulo, mas falaram que foi fraco. Que não é nenhuma novidade. Foi também tão fraco que a audiência do jogo do América com o Flamengo, que era um amistoso, foi maior do que São Paulo e Mogi Mirim. Lógico, devia ter milhares de trouxas esperando ver o Ronaldinho jogar, lógico. Nossa, mas essas pessoas não duvido de nada. Essas pessoas que estavam esperando o Ronaldinho jogar ontem estavam sabendo legal, viu? Ah, vai saber. Os caras não têm essa inteligência toda, né? Se eles não estavam assistindo futebol. Enfim. É só isso. São Paulo continua a mesma porcaria do ano passado e vai passando naquelas. Chega até a semifinal do Paulistão, que é a única coisa que ele consegue, é a obrigação dele. Só isso. No jogo do São Paulo ontem, pra você ter uma ideia, os bons, a defesa inteira. O Jean, Miranda, Alex Silva e o Juan. O Juan fez um bom jogo. João fez um ótimo jogo e o Iucinho também jogou. Opa. Muito bem o Iucinho. Aí o Iucinho fez um jogo muito mais ou menos. Ele pegava aquela bola e dava. Ele era certeza que ele ia cortar para dentro e tentar bater. Ele nunca tocava. Ele não tem aquele outro dentro da jogada. É verdade. E o time do São Paulo sem Miranda, galera? Como é que vai ficar? O time vai sentir muito ou. Do jeito que ele tá vindo, assim, desde 2000, final de 2009, mais ou menos, não vai fazer muita falta, não. Se o São Paulo arrumar um zagueiro mediano, ele não vai fazer muita falta. Porque, admito, o Miranda. O MSN tá bacana. O Miranda, ele veio 2007, 2008, ele fez temporadas fantásticas. Mas 2009, metade de 2009, podemos dizer, e 2010, ele foi muito fraco. Ano passado, se não fosse o Alex Silva, o São Paulo teria tomado goleadas históricas. E o Miranda falhou em vários jogos. Eu acho que vai tarde também. Acabou a fase dele no São Paulo. Mercenário. Acho que além desse problema da zaga, o São Paulo também tem outros problemas, como, por exemplo, a falta de um centroavante. O lateral direito. Não, acho que o Jean pode fazer ali... pode fazer uma boa temporada de novo na lateral direita, já que o time tem volantes bons e lateral nem tanto. E sobre o time no geral, acho que dá pra brigar pela Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro eu não levo muita fé não no São Paulo. É, normal, nem eu levo. Ô galera, e esse possível interesse do São Paulo no Valdívia? Então, porque o Valdívia já era para ter vindo para o São Paulo no ano passado. São Paulo estava acertado com o Valdívia, praticamente acertado, na verdade. Faltava acertar o contrato. Aí o Palmeiras veio com uma proposta um pouco maior. Pesou aquele lado, eu fiz minha carreira, a torcida me ama, eu vou pintar como traíra se eu for para o São Paulo. Então ele acabou indo para o Palmeiras, mas ele, Valdívia, estava... do outro lado tem desde entrar no São Paulo. Eu acho bastante provável o Valdívia ir para o São Paulo. Acho que o Palmeiras faria de tudo como fez para durar. Eu acho muito mais fácil ele, se ele tiver que sair do Palmeiras. Eu também acho mais fácil ele ir para o Fluminense. Polêmico. Por bem do Palmeiras, ele vai sair por com o direito de ter pergunta pra ele. E o Felipão? Ah, não fede nem cheira. Pra... igual. O clima tá não. Péssimo. Não, essa... O clima tá péssimo para o Palmeiras faz muito tempo, desde que o time do Campeonato Brasileiro que estava. Não, essa briguinha do. Ele vai jogar. Eu acho que o Bolsão coisa que o Valdívia não é que ele quer, ele precisa. Que é uma ação. É o que ele precisa se recuperar de uma lesão. Isso é um ponto importante. Pra total, os caras não conseguem nem decidir. Os caras não conseguem nem fazer a eleição direito. Você não pode nem votar. Vão querer agora escolher o jogador que vai ficar ou não. É palhaçada isso. Várzea total. Eu não vejo o Valdívia, sabe, com a cara de jogador do São Paulo, sabe? Estranho, assim. Pensar o Valdívia vestindo a camisa. Ah, se ele deixar o cabelo grandinho e usar aquela faixinha, ele tem cara de jogador de São Paulo, sabe? Bem... ele vai parecer um menudo. Mas... então! Quase lá. E vou... o Valdívia é futebol carioca, eu não sei. Eu não consigo, eu acho que não é o estilo dele. Eu acho que ele não sai do Palmeiras tão cedo, até pelo investimento que o time fez na metade do ano passado. Mas sabe qual é o problema? Essa briguinha. Sabe qual é o problema? Pode falar, Fábio. O problema é que, assim, um diretor do Palmeiras, um conselheiro, tem 36% do passe do Valdívia, que ele tirou do próprio bolso para ajudar a contratar. Ou seja, se ele quiser vender a parte dele para qualquer clube, ele vende. Se ele quiser emprestar, ele empresta. Então. E o Palmeiras tem quanto? Sabe? Não depende só do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras deve ter 20% no máximo. Aí é verdade. Então, se realmente isso for verdade, que tá praticamente nas mãos dele. Se ele tiver que sair, quem vai dar menos palpite vai ser o Palmeiras. Agora essa briguinha do Pescamona com o Valdívia mesmo tá enchendo o saco já. Todo dia. É engraçado. Eu gosto. Agora Sério, é aquele engraçado. cabelinho do Pescamona. Putz, velho. Ah, o Pescarmona, ele é completamente engraçado. Ele é tudo figura. Ele é Pescamona, ele tudo tem figura. cara de ser dono de pizzaria, velho. Que isso, velho? Mas que. Só porque é o Palmeiras, você vai falar que é dono de pizzaria. Puta preconceito. Ó, oh, passa mal. Ah, gostei disso aí não, hein? Então, Mariano, o que você acha do Valdívia? E dessa possível notícia do Valdívia no São Paulo? Ou no Fluminense? Boa opinião. Eu Achei também muito achei. válida. Eu também. Abrilhantou o programa. Pode dar um palpite de beleza. Vai, Mariano. O que Aí você eu acha acho que do longo cabelo de Valdívia? Musa. Dê sua opinião, Mariano, sobre o caso Valdívia e Sobre sobre Valdívia. essa possível transferência do Valdívia para Fluminense ou São Paulo. Cara, Não, fale o que você acha do Valdívia, então. ela Ela está está tímida. tímida. Boa opinião, gostei. Mesmo assim, ainda é melhor que Murilo. Pelo menos ela não fica jogando FIFA, já é alguma coisa. Vai saber, né? O Murilo joga FIFA, ela joga charme com essa timidez. É diferente. É muito melhor. Boa! Ela disse aqui, eu tô muito nervosa. Sério? E deu uma risada enorme. É verdade. Gente, eu sou tímida, Não, ué. não fique não fique nervosa, sua nervosa. linda. Só vai se acostumar, gente. Não, só faça um não pequeno precisa comentário ficar. sobre o Valdívia. Ué. Nós só queremos ouvir sua voz. Olha que lindo. Obrigado. Sei que eu tô. Fui eu, seu besta. Calma aí, deixa ela falar. Assim, eu também acho que o Valdívia fica no Palmeiras. Eu acho. Minha opinião é, não peço Boa, para eu ninguém. gostei. É a minha É minha opinião opinião também. também. Você não Mudou minha acredita? opinião. Boa, vai lá, segue. Gente, não faz isso comigo, Não, não. o que Pelo amor você acha do de futebol do Valdívia? Deus. Ai, pelo amor de Deus, faz essa pergunta, não. Isso, velho? A Mariana participará das nossas próximas edições também, então ela irá ser. Mais É, calma. ela ficará mais. Ela vai ter mais calma, ela vai se preparar, ela vai no psicólogo, assim, ó. Ela irá se adaptar mais. Mas ela... Vou tomar meu remedinho. Isso, boa. Aquele que você falou no Twitter? O próprio. Ó, oh, Você tá vai vendo? Ela tá fazer o começando a se podcast, sim. soltar. Melhor, não, melhor que o Mura qualquer um é, mas beleza. Nossa. Vamos lá, galera. Vamos. Poxa, qualquer um, poxa, assim, eu fiquei até Não, magoado, ué. peraí, deixa eu me retratar aqui. Eu sei que eu não sou lá grande Não, deixa eu coisa, me mas poxa. retratar. Não, você é grande Deixa eu me coisa sim, retratar. eu tenho Deixa eu certeza. me retratar. Com licença, deixa eu me retratar. Eu acho, Peraí, grande deixa eu coisa me sim. retratar. Olha, peraí, Peraí, rapidinho. deixa eu me Você retratar. pode não ser grande coisa pro David, mas no meu coração você é Não, peraí, tudo. minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Eu não disse que você é qualquer uma pessoa. Eu disse que qualquer um é melhor que o Mura. E principalmente você, que é uma musa. Ah, sentiu, né? Ah, sentiu. Chupa, Mura. Então, vamos lá. Gente, bruto. Nossa, a Maísa do SBT tinha te dado um tapa na cara depois desse negócio. Até porque você estaria traindo ela. Então, Mariana, beleza? Você me desculpa? Beleza. Nossa, você chega assim nas meninas, e aí, Não, beleza? não, calma aí, calma aí. Eu não estou chegando ninguém. Aqui, calma aí, peraí, peraí. Eu acabei de me retratar, então eu estou perguntando se está tudo bem. Ok, Mariana? Beleza. Ótimo, tá perdoado. Beleza. Obrigado. Seguir com o Eu também te programa? perdoo. Então vamos seguir. Vamos dar uma passadinha no resu Vamos. nos resultados, né, galera, do Campeonato Paulista? Sim, por favor. Posso, eu sou mais rápido que você, posso? Oi? Vai lá, Vai lá, Pedro, Pedro, vai lá, posso? vai lá. Apresentador, Olha lá, olha lá. cansado. No sábado, Linense 1, Santos 4, Palmeiras 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, São Bernardo 3, Grêmio Prudente 1, Oeste 3, São Caetano 0. Dá pra parar de rir? Muito obrigado. No domingo tivemos o São Paulo 2, Mogi Mirim 0, Corinthians 2, Portuguesa 0, América 1, Bragantino 0, Noroeste 2, Santo André 2, Paulista 2, Ituano 1, Mirassol 2. Mirassol ganhou da Ponte Preta por 2x1. Não, não, eu li errado aqui. Não, tem mais um resultado aí. Não, tem Paulista 2, Ituano 1. Eu já li. Esse antes de peraí, deixa a Mariana corrigir. Peraí, falei qual é o outro resultado, Mariana? Paulista 2 e Ituano 1. Nossa, aí, você vai ser a musa do placar, Gabriel. Tá aí. Aí. Você vai ser a musa do placar. Perfeito. A musa do placar. Essa participação já valeu mais do que a do Murilo. Não, essa participação já valeu mais que a vida do Murilo. Nossa. Já. A gente já pode dizer que ela pode ser aquelas tipo musa do Telecatch que vem que pra isso, velho? Que isso, cara? Aí não. Eu queria ouvir a Mariana falando os placares do Campeonato Paulista novamente. Opa! Exatamente, por favor. Pode ser, Mariana? Pode ser, Mariana. Pode. Opa, beleza. Eu quero ver você falando do Santos. Vocês acabam de tá? Vai lá então, Mariana. Vamos lá, por favor. Os quatro, Linense, um. Pera aí, deixa ela falar, caramba. São Bernardo 3, Grêmio Prudente 1, Oeste 3, São Caetano 0, São Paulo 2, Mirim 0, Corinthians 2 sobre a Portuguesa 0, Americana 1 sobre o Bragantino 0, Noroeste e São André empataram em 2x2. Mirassol 2, Ponte Preta 1 e Paulista 2, Ituano 1. Jesus, eu me apaixonei na primeira palavra. Eu tô voando. Ô, galera. Não, eu venci todos os meus preconceitos agora, toda a minha vergonha e falei com a cara. Beleza. Aqui. Boa, agora. Vai, quem tá voando? Ô, David, quem tá voando não é você, é ela, que é uma anja. Nossa! Ai, gente, eu tô começando a ficar vendo. Não, não deixa ela mais com vergonha, não, cara. Aí, vamos guardar ela pro Campeonato Gaúcho, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso. Para mais tarde. Que isso, cara? Não, vai lá. Que isso? Vai também mais tarde. Então acelera essa aposta. Então, se... tem mais alguma colocação aí sobre o Campeonato Paulista, sobre o Valdívia, sobre algum outro time? Não. Não? Destacando que Michael Leite foi o melhor jogador da rodada. Boa. Concordo. Mas ele ainda tem joelho pra jogar? Nossa, o cara deu uma entrada nele na linha de fundo. Tipo, eu quase morri, velho. Você morreu por causa do Michael Leite. Porque ele começou assim, ele ficou quase no joelho e falei, puta, já era, velho. Acabou, mano. Ele não joga mais. Você morreu por causa do Michael Leite. Nossa, mano. Nossa, quando ele vai disputar uma dividida, dá uma aflição, velho, do joelho dele, tipo, explodir assim, ele ficar sem perna. Jesus, tá vendo muito. Tá lendo muito. Agora que eu conheci a Mariana Barreto, eu nunca mais quero saber de jogador nenhum, meu filho. Não quero nem saber. E antes você queria não, saber. Peraí, eu falei errado. Eu falei errado, peraí, me desculpa. Deixa eu voltar, eu vou cortar essa parte do podcast. Certeza que ele tem pôster do depois que eu conheci a Mariana Barreto, eu nunca mais quero saber de jogador que se. Não, eu falei errado de novo, velho. Não, mas. Peraí. Então, não desiste, acabou a chance. Velho, não fala, você vai se complicar mais. Vamos tocar o assunto. Mas posso fazer. Tá bom. Vamos seguir. Eu posso fazer uma última colocação sobre o Campeonato Paulista? Pode. É, não é sobre a Série A do Campeonato Paulista, mas eu queria dizer, vai Osasco! Vamos subir para a segunda divisão aí, que você caiu para a terceira no ano passado. Vampeta é o técnico, né? Vampeta é o técnico rumo à segunda divisão. Show de bola. Show de bola. Show de pelota. Então, galera, bora pro gauchão? Vamos, bora, né? É o que tem, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Bora? É, então vai, apresenta, você que tá apresentando. Eu tô querendo saber se vocês têm ainda alguma colocação sobre o italiano, sobre não, o Paulista. Não, a gente tá te apressando, é pra você falar logo sobre então, isso. Então beleza, velho. Desculpa, então. Então vamos lá. Vamos dar uma passada só nos dois grandes aí, que o Grêmio, segundo o Pedro Luiz, não é grande. Polêmico essa declaração. E agora eu estou falando, com licença. Vamos dar uma passada aí nos dois jogos dos dois grandes do Rio Grande do Sul. Que o Inter acabou. Ah, não, vou deixar os resultados para Mariana Barreto falar. Por favor. Por favor. Pode falar só o dos dois, Mariana, porque. Aliás, se você quiser não, falar todos, fica por sua conta. Todos, por favor. Meus ouvidos fica a seu critério. Pode... Então vamos lá. Atenção, preparem seus corações. Ah, estou preparado. Espera só um Grêmio pouquinho. Grêmio 2. Pronto. Magiadense 2. Cruzeiro do Rio Grande do Sul 1. Internacional 0. Porto Alegre 0. Novo Hamburgo 1. Ipiranga 2. Pelotas 1. Caxias 1. Santa Cruz 0. Veranópolis 1. E Universidade 0. Juventude 2. 1. E Internacional... De Santa Maria. Santa Maria. De Santa Maria, perdão. Travou aqui. Internacional de Santa Maria 2, São José 2. Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Mariana, muito obrigado, viu? O Fagner, pelo amor de Deus. O Fagner, seja... O Fagner, você tem idade pra ser pai da Mariana, menina. Você Mariana, não pode ficar falando... Não olha o chat aí, não, porque tem algumas palavras feias aí, então eu peço pra você não olhar. O Fagner, eu peço que você vire homem, cara. Olha, esse cara tudo deixaram sobrar, velho. Não, beleza. Então, vou continuar falando de futebol, que é o... Que assim vocês não deixam sobrar, né? Vai lá, galera, comentem aí esse empate do Grêmio, que acabou saindo ganhando de 2-0, né? E depois permitiu o empate do Lajadense. Pedro primeiro. Obrigado. Olha, no último podcast eu falei que a torcida do Grêmio era patética, né? Então, primeiramente eu queria me retratar com eles, pedir desculpas. Acho que eu fui mal interpretado. É patético mesmo, né? Então tudo bem. Não vou pedir desculpa, não. Enfim, O senhor promete tirar uma foto com a camisa do Imortal? Então, peraí, antes dessas coisas... No último podcast eu falei sobre a torcida do Grêmio, então eu queria falar assim. Essa semana saíram notícias de que a torcida do Grêmio ficou passando trote para a família do Ronaldinho Gaúcho. Então isso explica porque eu chamei a torcida, parte da torcida tricolor, de patética, tá? Só para não causar tanta polêmica. Coisa de otário. Que isso, velho. Enfim, que isso. Na primeira rodada, dá só para falar dos dois grandes do Rio Grande do Sul. O Grêmio, que eu falei que o Palmeiras empatou com o Botafogo e para mim isso é inadmissível. Empatou sem gols. É o mesmo que eu digo pro Grêmio. Empatar com o Lajeadense para mim também é inadmissível, ainda mais estando com 2-0 no placar. Mas pelo menos empatou sem gols. Ah, mas em casa. Tá com não, dois não. Gols de vantagem. Um ponto pra cada e pronto. É mais, tipo 0-0, sei lá, você fala assim... Podia falar assim, até que o Palmeiras conseguiu ganhar um ponto. O Grêmio, ele perdeu dois, né? É inadmissível. E o Inter? Essa filosofia está com trauma do Pazembe. Muito obrigado, eu sou filósofo também. E o Inter tá muito com trauma de Mazembe. Vai capenga. Polêmica, hein? Ah, se continuar com o Inter B que nem eles fazem, não, finalmente... Vai continuar o Inter B. Eu acho que vai jogar por algumas rodadas aí no gauchão. E aí, Fagner? Quase todas, eu acho. Olha, foi péssimo, né, esse resultado pro Grêmio logo no início, logo na primeira rodada. Não tão péssimo pelo empate, mas péssimo porque o time saiu ganhando de 2-0, né, e tomou o empate de maneira ridícula. E mostrando que sem o Vitor ali no gol, né, se depender só do Jonas também no ataque, o Grêmio precisa de um meia, e esse meia não é o Vinícius Pacheco que foi apresentado hoje. Não é o Vinícius Pacheco. Né? Porque só o Douglas no time não dá. Né? Vai ficar. Tudo bem que é a primeira rodada e tal, mas esse pontinho aí pode fazer falta e pode complicar o Grêmio um pouco mais pra frente. Olha. Cadê o Ronaldinho no Grêmio? Absurdo isso aí. Aquele assist que ele fez. Que não. Já avisou que não é tão bom quanto o Ronaldinho, né? Pediu, não, pediu para que não comparassem ele com o Ronaldinho. Então, pode, claro, Messias. rodada irrelevante para mim. Ó, falou bonito. Esses pontos não vão fazer falta para Grêmio nem para Inter, mesmo nesse turno. Ambos até menosprezaram seus adversários, jogando com muitas reservas, o Inter, o time todo. O Grêmio jogou com o time titular inteiro, só não jogou com o Vitor. E o Vitor, porque o Vitor tava machucado, e mais um, que eu não lembro, que também tava machucado. Só. Na Lúcio e um atacante. Jogou o Júnior Viçosa. Do André Lima. É, o do Grêmio podemos dizer que foi pontos perdidos. Mas ainda, mesmo assim, daí é irrelevante. Se classificam 4 de 8. De 8 times por grupo, se classificam 4. Esses pontos não vão fazer falta para nenhum dos dois times. O Inter, se continuar jogando B, consegue a classificação, jogar fora de casa. Primeiro jogo dos moleques lá, defendendo a camisa do Colorado. Continua de rodada do Campeonato Gaúcho. O Mura acabou de me chamar no MSN aqui. No MSN não, no Skype aqui, velho. E? Olha, cara. Tá rolando um clima, hein? Demais, velho. Pode deixar. Não, vai. Agora... Chama o Mura aí, então. Você veio aqui anunciar que você tomou o namorado do Pedro, não sai é fora, pô. Vou convidar o Mura pra conferência aqui. Mas ele já perdeu o cargo no Mídia da Bola, não vou permitir que ele se apresente, não. Então, Mariana, quer falar alguma coisa sobre os resultados aí do Campeonato Gaúcho? Ó, oh, boa, boa, boa opinião. Sabia que ela ia concordar com a minha bela opinião. Sua linda. Sabia. Olha, Messias, eu vou contar pra Ana Karina, ela não vai gostar disso, hein? Ih, rapaz. Que é isso, cara? Quem é essa? É a Karina. Quem é essa? A Karina é tudo. Agora você vai ficar todo... olha lá, ó. É o quê? Homem de duas mulheres não dá certo. Às vezes dá, mas tudo bem. Calúnia. O Murilo, só uma pergunta, o Murilo tá aqui? O Murilo, estou só ouvindo. Não, não fala nada não, você não participa mais do programa. Fala, o Murilo, que foi você não participa mais, cara. Participa mais. Porra, minha internet caiu, velho. Mentiroso. Tô falando sério. Então... A gente achou uma outra pessoa de cabelo comprido, só que muito mais bonito, muito mais esperto do que você. Gente, então a decisão aí, se o Moura vai poder ou não participar desse restinho de gravação, vai ser da Mariana Barreto. Mariana, você deixa o Moura entrar na nossa gravação? Boa! Ai, eu sou lindo demais, viu? Então vai lá, Moura, apresenta aí. Não, ele tá jogando FIFA. Não. Você tá jogando FIFA? Mas só foi jogar FIFA. Ok, só foi esse gol aqui, já tô de boa. Então vai lá, Moura, apresenta aí. Não, eu vou. Daqui a pouco eu vou dar tchau, né? Porque tá acabando. Não, né? Moço, falta ainda um. Falta não, ainda o italiano, agora. O inglês e o sul-americano sub-20. Vai querer comentar o italiano, meu. Então... Pronto, traduzindo. Apresenta logo, então, caramba. Boa noite. Meu nome é todo Murilo. Mundo já sabe. Tenho 20 anos. E há 15 eu não bebo. Acho que essa apresentação. Isso aqui não é o bolo da essa apresentação você colocou em algum outro programa, só que eu não me lembro. Eu acho que 7, se pá, uma coisa assim. É, por aí. É, por isso que já não teve mais graça. Não é pra ter graça. Nossa senhora, já chegou? Chegou chegando. Você gosta, né, de quem chega chegando? O quê? Você gosta, né, de quem chega chegando? Eu não. Eu também não sei todos os personagens de Passione. Ele gosta de quem dá pressão. E Tchutchuca! Como diria a Valesca Popozuda, daquele! Olha, velho, ri sozinho, cara. Você vê como você é bobo. Cantando o ritmo errado, hein? Oi? É que eu tô desafinado. Afinado? Nossa, mano, você tá ignorante, cara. Podcast é sobre futebol. Bora. Vamos de campeonato inglês agora. Não vou perguntar se é pra ir, não, porque agora quem manda, quem apresenta sou eu. Obrigado. Não. Essa porra! Eu já coloquei meu cargo à disposição. Mas eu ainda continuei aqui porque por falta de. Por falta de. Isso, boa, Moura. Não, Moura chegou. Por falta do que fazer, isso sim. Olha, cara. Moça, tá bom, você quer que eu apresente não até quero, o final? Não, obrigado. Vamos tá seguir aqui. É, vamos falar do campeonato inglês Mariana. Agora, né? Ah, claro. Campeonato inglês que... Calma aí. Vamos lá. Foi a qual? Ah, 23ª rodada do campeonato inglês. Terminou ontem. E vou deixar. Mariana, pode ser? Os resultados com você? Oi. Calma aí. Daqui a pouco, rapidinho eu vou. Porque que travou aqui. Sem problemas. A gente, internet é uma ótima. A gente te espera. Até o fim do mundo. Ai, que lindo! Obrigado. Ai, que cafona! Obrigado. Nossa, velho. E a essa foi uma das piores que eu já ouvi na vida. Foi uma das piores. A mina deve estar muito carente. Ó, oh, velho, para com isso. Ai, tô horrível. Poxa. Obrigado. Foi brincadeira, mano. Foi brincadeira, tá? Você sabe que eu te respeito muito. Aham. Então, vamos lá, galera. Ô, Pedro, enquanto a Mariana não está de boa para falar os resultados, vai falando a classificação pra gente do campeonato inglês? Inteirinha. Uai. Não, só os seis Fala primeiros os seis e os primeiros, quatro. Os seis primeiros, por favor. Tá bom, os seis tá bom, primeiros tá bom, e os seis últimos. Tá bom. Ó, nossa, o Manchester United. O líder com 45 pontos. Blackpool. O Manchester City é o segundo colocado, também com 45 pontos. Só que o Manchester Tempo. É, apesar dos dois jogos a menos, o Manchester City tem uma vitória a mais. Não, mas não o primeiro critério de desempate na Inglaterra é o saldo de gols. É saldo de gols. Saldo de gols do Manchester é 24, do Manchester City é 18. O Arsenal é o terceiro, com 43 pontos. Se o campeonato inglês terminasse agora, coisa que não vai acontecer, esses seriam os três classificados para... Não, Champions tem League, do Chelsea. Automaticamente. Ah, tá, desculpa. O Chelsea é o quarto colocado com 38 pontos e ele estaria indo para fase pré-Champions League. É, não. O quinto colocado é o Tottenham, pequeno Sua Tottenham, mãe. Com 37 pontos, Cunha. Que estaria indo para a Liga Europa. E os três últimos são Wigan com 22, Wolverhampton com 21 e West Ham com 20. Minha voz também é sedutora igual a dela? Não. Ou não? E aí, Mariana, agora? Tá de boa? Ainda não? Ela... Vai falando Beleza. Aí. Ela acabou de gritar no Twitter. Odeio a Net Virtua. Odeio. Me fudendo legal isso. Aqui. Isso. Que é isso? Foi o que ela falou. Eu apenas reproduzi. Não, não tá ô, David. Ô, David, você baixou aquela vinheta do Pi? Ainda não. Pô, você é lento, tem competência, cara. Tá? Tem que ser. Podcast é rated, cara. Podcast cara, mais 18. Não, fala por quê, caramba. É só você... Mais 18. Hein? Fala por quê. Porque sim. Ah, então... Galera, antes da Mariana falar aí os resultados, então... É, vambora comentar vamos aí os... Alguns os melhores jogos da rodada, né? Na opinião de vocês, começa... Eu falo... Oi? Oi, eu falo pra fechar, tá ah, bom? Ah, então beleza. Porque até lá a internet volta. Beleza, então. Beleza. Ótimo. Então, então, bora comentar aí, começando aí pelo Fagner, os melhores, os destaques da rodada do campeonato inglês, a 23ª rodada. Bom, destaque pro juiz ladrão que expulsou o que Rafael. Que isso? Foi... Absolutamente nada, o cara nem encostou no indivíduo e foi tempo prejudicando o Manchester. Quando o Gerrard foi expulso injustamente contra o Manchester aqui na semana passada, você não e falou o pênalti nada. Do Bebatov? É. E o pênalti, aquele pênalti ridículo, você não falou não, nada. Ele falou... É absurdo. Foi pênalti isso. E o Gerrard foi expulso corretamente. Não. Ele não falou isso. Ele falou na gravação do podcast que não foi pênalti. Não foi pênalti. Agora, não sobre lembro, a expulsão, verdade. Acho que você não falou nada, não. É, se não, me engano, só não eu falei falou que nada ele mesmo. Expulso, ele foi expulso corretamente. Porque ia falar besteira também. Não, mas o isso, Rafael... vindo de um cara que torce pro Arsenal, não entendo uma coisa dessa. Mas e aí, mano? E daí? E aí, cara aqui que torce pro Tottenham? E aí? Aqui, não interrompe o Fagner, não. Segue aí, Fagner. Nossa, obrigado. Nada. E Significa. Clima maneiro. Certeza que vai passar a noite na caminha. Meu negócio, meu... Certeza que o Fagner vai dar leite de Ariadna pra ele. Certeza que vai. Junto com a dona Cuenca. Não, casa tá caindo, hein? Casa tá caindo. Pela linha. Com o carretel que alguém perdeu a linha. Vai lá, Fagner. Bom, eu acho que para decidir o título vai ficar entre os dois times de Manchester mesmo, porque eu não acredito no Chelsea, não acredito no Arsenal e muito menos no Tottenham. Tem muita coisa pela frente, amigo. Não, cara, na moral, se o Sunderland for campeão inglês... Que não vai ser. O quê? Que vai ser impossível. Se o Sunderland for campeão inglês, o Sunderland será o campeão inglês. E aí? Ah, então, obrigado. Um abraço para a senhora e sua mãe depois desse comentário. É nada, a senhora, a mãe dele, devia apanhar para fazer uma criança. Um abraço para minha mãe, cara. Um abraço para a senhora Nick. Não, minha mãe não tem Nick, trouxa, não tem Nick. Para a senhora Khan. Mas e aí? Mas e aí, mano? E aí? E aí? Ô, Muro. Ah, não, pode deixar. Olha, tá dando um pique de luz aqui em casa, velho. Então, Mariana, fala aí os resultados do inglês pra gente. Tá bom. Wigan 1, Fulham 1. Chelsea 2, Blackburn 0. Manchester City 4, Wolverhampton 3. Stoke City 2, Bolton 0. West Bromwich 3. Zero. Não, desculpa, dois. Gente. Oi. Oi. Continue, por favor. West Ham 0. Mas vamos lá, eu termino os resultados aí. West Ham 0. Depois ela dá uma passada aí no italiano e tal. West Ham 0, Arsenal 3. Birmingham 1, Aston Villa 1. Sunderland 1, Newcastle 1. E Liverpool 2, Everton 2, o clássico de Liverpool. Qual foi o resultado que ela empacou aí? Foi o West Ham 0, Arsenal 3. Bem, Arsenal! Porra, bom título. Passa mal? Vamos cantar. Do sub-17, cara. Todo chora. Passa mal, hein? E então, galera, aí, acho que o Messias e o... E o Moura ainda não falando os destaques deles. Só quem falou foi o Fagner, na verdade. Não. É, só quem falou foi o Fagner. Ah, então beleza, termina aí, galera. Pode falar aí, se vocês querem. Vai, Messias. Eu deixo pro final, eu fico pro Messias. Final. Vai, Messias, final. Você primeiro. A palavra do Messias, por favor. Cara, eu vou falar quando eu conseguir ouvi-los direito. Mas tá meio ruim aqui. Fale os resultados do... Fale o... Comente os principais jogos do campeonato inglês. Pronto, agora eu vi. Beleza. Então. Acabar comigo, né? Opa, voltou! Ei, graças a mim, né? Eu fiz a ligação de novo. Ah, vamos deixar a Mariana terminar de falar os resultados? Acho que ela parou em um Erran 0 ao 3, pode ser, Mariana? Ah, tá. Tá bom, tá. Birmingham 1, Aston Villa 1, Sunderland 1, Newcastle 1, Liverpool 2, Everton 2 e Tottenham 0, Manchester United 0. Ela é sensacional, ela pulou de novo o jogo do Arsenal, incrível. Ela é muito boa, cara. Preconceito. Nada, é muito bom. Não, você pulou, mas tinha que pular mesmo. Ah, não, desculpa, gente, é que eu... Você falou, você parou no... Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Achei que você tivesse falado. Tá ótimo. Não, mas se você quiser... Mari, eu peço de joelhos pra você falar o placar. Se você quiser falar, pra gente escutar. Eu também, por favor. Pode falar, Maria. É som para os meus ouvidos. Tenho mesmo? Exatamente. Por favor. É porque geralmente ouvido ouve som. Exatamente, isso que eu ia falar. Deixa a Mariana falar, pô. É música, eu queria dizer. Só que ninguém percebeu. Overcamp. Ainda falou quase. É o West Ham. Oeste de Tottenham. Ah, tá. Não, tá, eu tô doida. Não, deixa. Ela não gosta. Eu tô bebendo. Eu também. Eu sou doida por você. Realmente ela não gosta. Nossa. Eu tô... Não, gente, deixa. Eu tô olhando. Você tá doida, mas é linda. Nossa, boa. Não, eu tô olhando. Não, deixa. Eu tô olhando. Tô olhando pro... Ela tá nervosa, gente. Não, cara. Não tem problema, Mariana. Não. Se não fosse... Que se gracinha. Fosse jogo... Tá nervosa. Eu tô tremendo, gente. Vocês não dão que tempo de eu tomar meu remédio. Oh, que lindo. Mas é o jogo do Arsenal, Mariana. Não, não tem importância. Tem importância, eu tô Nossa. Bem ácido. Valeu, hein? Obrigado. Esquece tudo aquilo. Tudo aquilo. Nossa, bonito que eu falei. Obrigado, Mariana. Não, não dá. Nada, meu amor. Vamos, vamos lá, Messias. Sua análise dessa rodada do campeonato inglês. Como eu já Fala que falado, deixa o Messias falar, rapaz, que é isso? Pode falar, tranquilo. Sempre me interrompem nesse programa. Nesse programa. É, como eu já falei no começo do podcast, poderia ser que o Manchester poderia perder a invencibilidade nessa rodada. Ainda não foi ideia. Faltam 15 rodadas para o fim, o Manchester consegue se suportar na liderança e invicto ainda. Mas só que, apesar de estar invicto, não conseguiu ainda abrir muita vantagem sobre os seus adversários. Que pode, ele pode ser campeão invicto, pode não ser campeão invicto. O Manchester City contou com a estreia do Dzeko, estreou bem, teve gols. Boa vitória para o time de Manchester. O Arsenal venceu mais uma fora de casa. É o time que tem melhor campanha fora de casa atualmente na Premier League. Eu acho que a briga está entre esses três pelo título. O Manchester United leva uma pequena vantagem, mas eu acho que pelos jogos que o Manchester United fez contra Chelsea e Blackpool fora de casa, ambos, acho que a vantagem não é tão grande assim como estão pensando vendo a tabela. É, mas Chelsea, vale lembrar que o Manchester United tem dois jogos a menos, né? Foi o que eu falei, contra Chelsea e Blackpool, ambos fora de casa. E o time não faz boa campanha fora de casa, empata muitos jogos, só venceu dois, o resto de todos empatou. Ô, Messias, você comentou sobre a invencibilidade do Manchester United, posso te fazer uma pergunta? Sim. Qual foi o último campeão invicto da Premier League? Seguindo, vamos passar aí a palavra para a Mariana, Barreto, que com certeza vai querer defender o seu time de Manchester. Manchester United. Que é uma porcaria. Não é uma porcaria, não. É um ótimo time e é o... Antes... Melhor que pra você que torce pro Tottenham, não é uma porcaria mesmo. Não, aqui... Até aqui dá pra me dar a palavra? Obrigado. E... Então, beleza. Mariana, a palavra é sua agora. Somente a palavra. Mariana. Sim. Oi? Pode falar sobre o Manchester e essa rodada do campeonato inglês? Ai, não faz isso não, gente. Oi? Eu só queria que você comentasse sobre o seu time pra gente ouvir sua voz. Uma dissertação. Isso. Vocês estão me perdendo? Tá. É, exatamente. Tá. É. Tá me defendendo, eu acho, né? Sei lá. Enfim, eu. Só está constatando. Nossa, é uma pedrada atrás da outra. Esse cara chaveca é demais, velho. Ela do tipo. Acho que a Mariana não vai querer falar. Ela está muito tímida. Nossa. Defenda o seu Manchester, Mariana. Precisa de deixar? Não faz isso comigo, não. Não estamos. É tão bom ouvir sua voz. Os nossos ouvintes... beleza, vou parar. É... Quem fala agora? O Mura? Fala, Mura. Alguns lances, por exemplo, da vitória do Manchester City. O rolinho que o Dzeko deu pro... Não. Foi muito bom. E o Liverpool e Everton. O Liverpool, sem brincadeiras com a Romô de novo. É incrível. A regularidade do Liga faz uns três anos, né? Por aí. Tava com um jogo além do primeiro jogo nas mãos do Liverpool. Desde a Champions 2007 que tá assim o Liverpool. Tipo, continuando. Eu não entendo muito bem que o Hodgson coloca Raul Meireles e Lucas. Parece que usam função e não fazem nenhuma função no campo, sabe? Entendi direito, não, mas beleza. Os dois ficam no setor do campo diferentes. Entendi. Nossa, o cara joga então, FIFA, você não tá sabendo nada. O técnico causado aqui. O técnico do Messi fazer funções diferentes no campo, ele tenta fazer a mesma e não dá certo, tipo, nenhum dos dois. Outro jogo que eu vi foi o Tottenham do Manchester. O Raul Meireles joga. O Jorge na criação e o Lucas... Praticamente. Ele tá jogando muito bem no Latência e tomou no cu. Que isso, velho? Ô, bicho, que isso? Não, palavrão não, cara. A gente tem uma... Hoje estamos com uma política diferente. Hoje palavrão não. Mais cautelosa. Isso, hoje palavrão não. Temos moças presentes. Deixa eu ver outro. Eu assisti uma parte de Tottenham e Manchester, mas eu não comento nada porque Parquezinho Gaúcho não marcou gol. Parquezinho Gaúcho. Então... Parquezinho Gaúcho. Tá na Copa da Ásia. Tá na Copa da Ásia. Nossa, da Ásia. Mura. Eu acho ele que o Mura já pode passar a palavra aí pro Pedro. Eu não passo a palavra, eu quero manter a minha palavra. Não, mas você tá muito... Você tá muito mal. Isso aqui é um negócio democrático. Eu falo se eu quiser, você tava falando só besteira, só bobinho. Eu vou começar a falar do jogo que eu vi primeiro, que foi do Chelsea e o Blackburn. Foi um jogo bem malzinho. Chelsea teve aquela capengada no final do ano passado e no comecinho desse ano. Deu uma capengada, tava brigando pela liderança, tá em quarto, não caiu muito. Mas deu aquela tropeçada, jogou mais ou menos. Vencer o Blackburn não é difícil. E a vitória do Real Madrid mostrou o futebol perfeito, direito a um golaço histórico de placa, o para ficar contra, na história. Contra o Lanterna, que já tomou 41 gols na competição, vale frisar isso. E daí? Foi um golaço. O feito foi do atacante, não foi demérito da defesa. Tá. Beleza? O puta golaço... Exatamente, não. É mais clássico que o Chelsea. Mas, e eu vi uma parte, eu vi o segundo tempo de Liverpool e Everton, e eu só tenho uma coisa a dizer, Liverpool tá muito mal muito, de time, os dois são uma porcaria. Muito mal. Os dois são muito ruins, pelo amor de Deus, você vê Londres ali com três times entre os cinco primeiros, e os times de Liverpool, os times de Manchester são os líderes, e aí você vê os times de Manchester, os times de Liverpool em 12º, 13º, isso é ridículo. E é só isso. Então... Acho que a gente, para economizar tempo aí, vamos bora pro campeonato italiano. Ah, calma aí, você viu a contratação do Chelsea, né? Que? O Chelsea contratou o Tenag. Ah, é, boa, fala aí, galera. Começando aí. Eu não, gosto muito do Pienaar, eu acho um jogador totalmente supervalorizado. Eu acho as trancinhas dele estilosas, só. Ele jogava bem no Everton, com um time mediano. Pra mim, jogar bem no Everton é a mesma coisa que jogar bem no Campeonato Português. Ou seja, polêmico. Entendeu? Nossa. O cara é craque. Por exemplo, pessoas que pedem. Pessoas que pedem o Hulk na seleção. Não. Pienaarzinho Gaúcho é um bom jogador. Posso falar? Foi uma boa contratação. Posso falar? Uma boa. Sim, claro. As pessoas não podem colocar Gaúcho em todo o nome de jogador. Tem que... Pienaar Ronaldo. Fica quieto. Para de inventar e vamos mudar de assunto. Deixa eu falar. Fala aí, Messias. Achei uma contratação válida, porque o Chelsea precisa de mais de um meia. Já demonstrou isso durante essa temporada, quando o Lampard esteve ausente. Não teve quem substituí-lo, na ausência também de Benayon e Zirkov, que estiveram machucados. ambos podem rodar nessa para a próxima temporada. Eu acho que foi uma contratação válida, um bom reserva para o Chelsea. Nossa, era muito melhor o Chelsea ter contratado o Júlio Batista do que o Pierre. Não. Era muito melhor o Vinícius Batista. Era muito. Galera, era muito melhor. Tá vendo? E eu tenho uma coisa, hein? Oi. Ouvi dizer, gremistas me contaram que o Chelsea estava de olho no Ronaldinho Gaúcho e o Assis pediu uma proposta maior, o time não quis. Foram uns gremistas patéticos aí que me contaram. Que isso, rapaz, você tá muito preconceituoso com os gremistas. É nada, eles entendem, eles são todos cheios de problema, eles entendem. Que isso. Vambora de campanha. Posso só fazer um comentário extra rapidinho? Oi? Posso fazer um comentário extra rapidinho? Claro. Não, deixa pro final, deixa pro final. Eu vou deixar pro final esse comentário. Então, beleza. Bora pro campeonato italiano. Chato, campeonato chato. Ô, Pedro, você quer falar os resultados aí? Ou você já se aventurou, né, uma vez? No Paulistão? É. Tamo aí, né? Vamos aí. Ah, já falando do Paulista? Putz. Ah, ninguém mandou você pagar a internet. Oi. Quer dizer, eu não sei se a internet caiu também, né? É, dá pra vocês falarem um pouco pra eu falar? Com todo respeito. Beleza, me desculpe. Bom, no sábado nós tivemos dois jogos: Napoli 0, Fiorentina 0, Inter de Milão 4, Bolonha 1. No domingo tivemos Série 3, Palermo 1, Brescia 2, Parma 0, Catania 1, Chievo 1, Cesena 0, Roma 1, Genoa 2, Udinese 4, Juventus Pequeníssima 2, Lazio 1, Sampdoria 0, Lecce 1, Milan 1, com direito a um golaço de Ibrahimovic. Golaço. Ô Muro, você quer se defender aí da palavra pequeníssima? Não, democracia. Eu falo que o Arsenal é pequeno, ele fala que o Juventus é pequeno, cada um na sua, nós somos o melhor campeão italiano, então tudo bem. Então vamos começar aí com o Fagner. Quantos comprados? A minha vez agora de falar. Vamos começar aí com o Fagner, destacando, apontando os destaques dele desta rodada do campeonato italiano. Destaque para a dupla de Milão, Inter e Milan, que vão brigar pelo título os dois. A Inter também, você acha? Eu acho que a Inter tá. Nossa, a Inter tá numa arrancada, meu. O Eto'o tá jogando muita bola. O time inteiro da Inter tem tá dois jogando jogos muito a menos, né? Mas já com o Benítez ele tava jogando muito, eu acho. Ele era o único que fazia ali a diferença, na minha opinião. Mas o Leonardo arrumou o time. Parece que os caras estão correndo pelo Leonardo, sabe? Está fazendo muita diferença. O Thiago Mota subiu muito de produção, cara, depois que o Leonardo chegou. Nossa, tá todo mundo jogando muito verdade bem na Inter. Stankovic. O Thiago Mota caiu de produção com o Benítez, que tava bem também com o Mourinho. É verdade. O Stankovic também tá jogando muito bem. Nossa, Stankovic ali de meia central tá perfeito. Tô acertando o técnico agora, hein? Já melhorei, já. Vai lá, Fagner. Já terminou. Já terminei. Fala aí, Mura. Eu? Bom, fazer um catadão assim dos jogos. Começar pela Inter, tá jogando muito bem mesmo. Já o Fagner falou da Inter, vou falar do Milan. É notável. Acho que quando o Ibrahimovic acertou com o Milan, a gente fez o podcast, né? A gente tava falando da contratação dele, que o Milan seria Ibrahimo dependente, não tava? Sim. A gente chegou a fazer isso. Tá. Foi mais do que notável isso. O Galliani até falou que o gol do Ibrahimovic foi o mais lindo que ele já viu na vida dele. Foi um puta golaço mesmo. Aliás, o Galliani disse que o Ibrahimovic, ele deu medo nos adversários e por isso ele conseguiu ganhar aquela bola. Não sei o que aquele careca tá pensando, mas... Bom, o Guletti fez uma partida bem dentro do que a gente podia fazer. O empate foi justo. Até sendo ponto. O outro que está subindo produção bastante é a Udinese. Está jogando muito bem, o Di Natale tem resolvido. O Genoa está cada vez pior. Tem um um time muito bom para jogar o campeonato italiano, mas não sei o que acontece. A Roma ganhou com gol contra no último minuto, mesmo assim chegando para o Napoli. Quem empatou com a Fiorentina, Cavani, dessa sacanagem, vez não decidiu. E, deixa eu ver, para completar, faltou a Juventus. Ganhou 2-1, gol de Del Piero fez um golaço de falta. E o Aquilani fez o segundo. O Aquilani disse hoje que a Juventus não tem time para conquistar o campeonato italiano. Também, ainda mais depois de perder Quagliarella, a Mauri e a Quinta. Luca Toni. O Toni e o Floro Flores. Então, peraí. Perdeu o Luca Toni por um mês, mais ou menos. No último jogo, que isso, o cara tá armando uma bomba aí, velho. Itália colocou o Aquilani na frente. Tá armando uma bomba. Colocou o Aquilani na frente e deu certo. Foi no jogo da volta do... Foi contra o Catania no jogo da volta do Buffon. Aí deu uns ajustinhos ali. Ganhou de 2-1. Agora, essa contratação do Luca Toni não tá confirmada. Não tá confirmada, não. Porque ainda tem o... Mas nem no seu FIFA tá confirmado? Ele não passa nem perto, Floro Flores. O presidente do Udinese falou que ele tava muito mesmo, só que chegou o Genoa também com uma proposta de empréstimo. Ele já falou que ele cede pro Floro Flores por empréstimo, mas tem os dois na disputa. E tem mais um outro atacante que eu... Ah, não, esse... Pode ser. Acho aí, beleza. Ele dizendo, mais ou menos. E o Aquilani falou que não tinha time e que a Juventus vai lutar pra brigar em quarto. Pra ficar em quarto colocado. Ou seja, pra disputar de novo a Liga Europa aqui. Foi muito estranho, mano. Aí eu não sei mais o que falar e eu fiquei só no sim mesmo. Você assoviava, só pra descontrair. É, foi tipo um adendo, assim, do Fagner. É, pode ser. Então, Pedro, você vai querer falar aí os seis primeiros e os três últimos do Cáucho? Ah, eu quero falar um pouco do Caut. Ah, é? Você falou do que não ia falar, mas vai lá então. Não, é por causa que meio apressado para o jogo do Brasil, mas é o de menos. Não, a gente vai terminando então, daqui a pouco, mas fala aí rapidinho. Pois é, dá tempo. Eu acho, sempre achei que o Milan não tem time para vencer o Caut, tem times melhores, e os dois últimos que eu penso mostram isso. Time que depende muito do Ibrahimovic, como alguém citou aí. Não me lembro quem. Acho que a Inter ainda tem grandes chances de ser campeã. Tem dois jogos a menos. Se vencê-los, encosta no maior rival. Acho que a briga vai ficar entre Milan, Inter de Milão. Talvez a Napoli ou a Lazio. Se bem que a Lazio está começando a mostrar ser cavalo paraguaio. Mas acho que o título agora já parece que vai ficar com a Inter. Novamente, o sexto escudeiro consecutivo. Eu ainda acho que o Milan não consegue perder esse título. Vai fazer força a perder, mas não vai perder o título. Eu ainda acho que fica entre Inter e Milan. Só. Se a Inter vencer pelo menos os que Inter e Milan. Assim, o time do Milan, ele é um time médio. O Ibrahimovic que tá jogando muito. E a Inter tá com um puta time e o Eto'o e o Milito estão jogando muito. Então acho que isso pode fazer muita diferença. O problema do Ibrahimovic é que ele foi pra Espanha. Porque, tipo, ele nunca deixou de jogar muito. Só que lá ele jogava... Ele era ofuscado pelo Messi. Eu acho mais ou menos isso. E, tipo, não, por isso que ele não deu certo lá. Porque ele precisa ser o centro das atenções. E agora com o Cassano, aí coisa complica mais ainda. E aí, Pedro, vai lá pra classificação do inglês? Ah, pra classificação. É do italiano, o Jack. A Bandeirantes informa. Enfim, o Milan é o líder com 41 pontos. seguido pelo Napoli com 37 e a Lazio também com 37. O Napoli tem a vantagem porque tem maior saldo de gol. Tem Cavani. Esses três estariam... Porque você tem que ficar quieto que eu tô falando. Esse quarto é a Roma. É a Roma, viu, Sport TV? Com 35 pontos. E ela está indo para a pré-Champions League. A Juventus tem 34. E a quinta colocada. Em sexto, a Inter de Milão com 32. Esses dois estariam indo para a Liga Europa no momento. E fechando a zona de rebaixamento, tem o 18º Lecce com 19 pontos. 19º Brescia com 18. E o Bari é o 20º com 14. Posso fazer um adendo? Claro. Quem lembra do Gustavo que jogava no Palmeiras, zagueiro? Eu. Ele é reserva do Lecce, olha que mancada. Olha que craque. Melhor que tá. Danilo e Maurício Ramos juntos. Eu, ó, falando do Palmeiras, sabe o que você falou do Maurício Ramos? O Fabrício saiu e, tipo, o Palmeiras tinha opção de compra do Fabrício e perdeu o melhor atacante deles. O melhor zagueiro deles. Concordo, acho que o Fabrício um baita zagueiro, já tinha ficado puto com o Flamengo por ter deixado sair praticamente de graça pro Palmeiras. Agora o Cruzeiro se deu bem, contratando. Ah, eu acho que sim. acho que... Ou incompleto. Eu fala, acho que... Queçada! Olha, eu acho que vocês ficarem discutindo um zagueiro que foi revelado no Flamengo não rola, porque isso é ruim pra caramba, o Fabrício. Eu acho que o Fabrício... O Palmeiras, ele é bom. O Palmeiras, ele é bom. Mas ele é fraco. Para time da Série B, ele é bom. Polêmico, hein? Então tá, o Flamengo, ele joga. Flamengo. É, então. Não que o Flamengo seja, mas a zaga atual, titular, é. É para time da Série B, a zaga titular. A zaga, sim. O resto do time, não. A zaga de quem? Do Palmeiras? Flamengo. Ah, do Palmeiras? Não, o Palmeiras é o time inteiro. Que isso? Ali só salva o Kleber ali. Palmeiras vai subir o Tindurinho, amigo. Aí que quero ver quem vai parar o Palmeiras. Aí o Flamengo sobe Muralha e o. Como é que é o outro? Lohan. Lohan. Eu tava com o Ranier na cabeça. É Lohan e Negueba. Aliás, ô Messias, você não vai chorar amanhã. Você não vai chorar amanhã, né? Quando São Paulo Júnior meteu uma piava no Flamenguinho, né? Ó, duelo aí entre os participantes. Ô, galera, a gente tá perdendo, aí o jogo. Vai começar daqui a pouco o jogo do Brasil no Sul-Americano. Paraguai escalado com Ovando, Cáceres, Gomes, Vieira e Ruiz, Benítez, Pérez, Jiménez e Torres, Correia, Ortega e o técnico é Adrian Coria. Qual é o. A gente tem essa escalação. Eu também tenho. Qual que é o destaque? Brasil, não, não vou falar, a gente não vai falar do Sul-Americano Sub-20 hoje. A gente vai falar hoje. Não, vamos falar do Sul-Americano Sub-20 na próxima semana. Beleza, galera? Pronto, a gente faz um podcast quinta-feira. Uai, se der pra galera toda aí, beleza. Por mim, tudo bem. No meio da semana tem campeonato carioca, paulista, ainda tem... Ah, então vambora falar na segunda-feira aí. A gente já comenta aí os jogos do final de semana. E... Fica muita coisa. Já faz um atacadão. É, faz um apanhado total aí. Então a gente vai... Depois nós decidimos isso. Isso. Então a gente vai ficando por aqui, infelizmente. Posso só fazer aqui? Não, peraí, deixa eu terminar aqui rapidão. Todo respeito, sério. Infelizmente a Mariana Barreto acabou caindo, né? A internet dela acabou caindo. E ela não vai estar aqui para se despedir. Mas a gente agradece a participação da nossa musa. E a gente espera que ela possa participar das nossas próximas gravações. Também. E. Musa do placar. Isso. Oh, peraí, eu também quero comentar sobre isso. O Mari, desculpa qualquer coisa aí, mas muito obrigado por participar. Você realmente foi melhor que o Murilo aqui na participação. Então, Fagner, despede aí da galera. Bom, tchau. Né? Desculpe as brincadeiras hoje que foram em excesso. Né? E até semana que vem. Mura. Tchau. E tchau. Pedro. Olha, antes de tudo, lembro que eu prometi que eu queria falar um negócio. Não tem a ver com futebol, mas olha só. O Marcos Daniel tá jogando no Australian Open contra o Rafael Nadal e tá me sim, fazendo sentir orgulho de ser brasileiro, porque ele tá tomando. Ele tá tomando uma fiaba histórica do Nadal. E eu só queria comentar isso com vocês, que Brasil fazendo vergonha. Esse patriotismo às avessas aí, viu? Se fuder. Afinal, é mídia da bola, né? Não disseram qual, né? Isso, boa. É, falaram boa, qual, exatamente. Boa. Então vai lá, Messi. É... Ah, Pedro, ainda não despedi. Deixa eu terminar. Queria vou dar um abraço pra todo mundo que ouviu, pra todo mundo que vai ouvir e pra todo mundo. Quebrou aí o vaso, hein? Caralho. Vai lá, Messias. Um abraço para todos os ouvintes, que são muitos com o avanço do mídia da bola aí. Um abraço para o Murilo, para o Pedro, para o Fagner, para você, David. Um beijo para a Mariana. Opa. E tchau, tchau. Climão maneiro! Safadinho! Nossa, se entregou certeza. Muito! Se entregou, cara, se entregou. Mas então, galera. Cara que vai no show do Jeff Beck e ainda faz essas palhaçadas aí, meu Deus do céu. Mas então, galera. Brincadeira. Jeff Beck é bem legal também. A gente também. Vai ficando. Só que eu não faço essas brincadeiras, entendeu? A gente vai ficando por aqui. A gente pede desculpas aí, porque hoje foi um podcast meio tumultuado, né? Mas. Atípico. Isso, diria. É. Mas. Vambora, né? É, segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais uma gravação. Aí terça-feira provavelmente ele estará no ar. Vamos discutir. Ou não, né? Ou então vamos não, discutir aqui em off, ver. A gente grava um podcast ainda essa semana para falar dos Sul-Americanos Sub-20. E do Carioca, que começará nessa quarta-feira. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Mura, do Fagner, do Messias e do Pedro. E também agradeço muito a participação da Mariana. Agradeço muito a participação da Mariana. E peço desculpas, né, por ela, por não ter despedido aí da galera, porque a internet dela acabou caindo. Mas na próxima edição... Talvez ela estará com a gente aí novamente. E, enfim, até a próxima, galera. Falou! Falou!